885, solo 104, livre à direita, chama solo 21, decimal 1. 21, entrando, boa noite. Rio Salvador, Trip 9961. Trip 9961, continua a aproximação, repórter quando embaixo travada. Eu vou falar, Trip 9961. Rio Salvador, Trip 9961, passando externo agora, embaixo travado. Trip 9961, livre pouso, pista 90, vento no 70 graus, 90. Dando pouso, 90, Trip 9961. Torre Salvador, Trip 5474. Trip 5474, continua a aproximação, você não pista livre. Número 2 na aproximação. 74. Charlie Alfa Tango. Tigo, Charlie Alfa Tango. TP9961, solo 20, livre à direita, chama solo 21-1, agilizando por gentileza. Direita solo 1-2-1-1, TP9961. Trip 5474, o vento 150 graus, 10 nós, altímetro 10, 15, em livre pouso, pista 10. No 0 no 5, pouso autorizado, 5474. Salvador, TP9961. Desça lá e chama quando pronto para decolagem, Charlie Alfa Tango. Salvador, boa tarde. Zero, passou tudo. Trip 5220, continua a aproximação, guardando pista livre. 5220. Trip 5474, solo 22, livre à direita, chama solo 21, décima 1. 21474. Fala 5220 na escuta da torre? Sua escuta, senhor. Cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 1, 90 graus, 90 nós. 5220. Negócio está de checado, 5220. Sente a levantão, autorizado o táxi, atenta intenção, reporte para ingresso. Charlie Alfa Tango, guarde mais um minuto para decolagem. Espera, pronto, 63, funcionário, boa tarde. 3695, mantém ponto externo. Atroca o tráfego na porta. Faz pouso do mesmo maneira e manter o Xenem 3695. A linha mantém o Xenem 3695. Tchau, Alfa Tango, decolagem autorizada, vento 970 graus, 90 nós e porta fora de solo. Tango fora. Decolado 225, mantém a escuta aguardando a transferência. Tchau, Alfa Tango. Sem escuta para guardar a transferência, tá? Tchau, Alfa Tango, chama agora o controle 199.8. 1980, graça. Terra, graça. Trip 5220, solo 25, livre à direita, chama solo 2.1. 9, confirma. 121.1. Prossiga. Gente, Whisky CRX-Way. Autorizado a ingressar na pista, táxi via pista. Vai livrar a primeira esquerda, seguir via Quebec, Mike, na Lima. Vai chamar solo 121.1. Chinem 3.5, decolagem autorizada, 690, vento 150 graus, 09 graus. Decolagem Checos de novembro, autorizado táxi 76, só reporte para ingresso. Risco CRX-Way, por gentileza, agilize o táxi na medida do possível. Chinem 3.5, decolado aos 27, controle 1.9.8. 1.9.8, 063, boa tarde. Sente o Whisky CRX-Way. Eco Zulu Novembro é livre ingresso, táxi via pista, Botnet de pronto, cabeceira 35. o Xanã 6326, está no localizador, já avisou com a cabeceira 1-1-1-0. Xanã 6326, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, 6326. É que o visual bem pronto, vai decolagem? Teve decolagem, pista 35, vento no 40 graus, 109, Epsilon 90. Que segue isso aí, mantém o ponto de espera. Eco Zulu Novembro, decolado stage 2, controle 199, decimal 8. 198 Novembro. Chinema 326, check trem, livre pouso, pista 90, vento 150 graus, 109, forma tráfego sua esquerda, comprou a norte, não interfere com sua aproximação. Tá ciente, tá visual com tráfego, já baixado travado, o 6326 autorizado, pouso na 11. Tem cabeceira na terra. M3 26, solo 34, livre à direita, chama solo 21, decimal 1. Gente, vai livrar à direita, chama solo 21, decimal 1. M3 26, vamos lá. X-Ray, decolagem autorizada, pista 90, vento 960 graus, 909. Patango Whisky Sierra X-Ray decolado aos 36, controle 199.8. 198. Comodoro, boa tarde, passou 230, autorizado a pronto. 3230, autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 160 graus, 119. Linha de decola, 230. Passagem 2230, decolagem 46, controle 199, decimal 8. 198, 2230, boa. Salvador, muito boa tarde, Yotan 3805, ponto espera pronto, pista 10. Pista 3805, mantém o ponto espera. Vai manter o ponto espera. Tá totalmente pronto, senhores. Gente, mantém o ponto espera. Dá mais. Oi, Salvador, boa tarde, é pra cargo 847, estabilizado no ILS. Pista 64887, traço do estado, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 160 graus, 09 mais. Livre pouso, trem baixado, travado, 847. Salvador e confirma o vento próximo. Confirme para dois. O vento? 160 graus, 099. Prato. Salvador, Gol 966, 2 milhas vinte a Serra, estabilizado em elétrico. O 966 continua a aproximação, aguardando a pista livre. Pista livre, 966. Sete 487, Solo 51, livre à direita, chama Solo 121, decimal 1. Qual foi a frequência? 21? 121, decimal 1. 21, boa tarde. Uno 966, cheque o trem livre pouso, pista 90, vento 160 graus, 099. Trem de pouso, o achado travado, a livre pouso pro Gol 966. Tanto 3805 ali, mantém capoeira no zero. Ali mantém capoeira no zero, tanto 3805. Bom, 966, Solo 54, livre à direita, chama Solo 121, décima 1. Direito 21, 9 3805, decolagem autorizado, vento no 60 graus, 07 mais. Autorizada a decolagem, pista no zero, tanto 3805. TAM 3805, decolagem 56, chame agora controle 199 decimal 8. 198, TAM 3805. Salvador, boa tarde, TAM 3193, ponte espera 0, pronto. TAM 3193, a linha e mantém 10. A linha e mantém 10, 18, 9. Da TAM, atento à esteira de turbulência do 380 que decolou à frente, livre de decolagem da 190, vento no 70 graus, 90 mais. Aliar e manter 6142 do Oxenero. Dois, alinhar e manter pistão no zero. Torre Salvador, muito boa tarde, está 3154. 3154, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, cheque o trem, informa um E2 320 da Ocean Air, 3CN sem rolagem da cabeceira 1-0. Baixando. 3193, decolada 59, controle 119 decimal 8. 198, hotel 3193, boa. Livre decolada 1-0, vento 150 graus, 1-0 nós, aeronave decolou à frente, perfil de saída divergente. Gente, livre, 154, livre pouso, piso no zero, vento no 50 graus, 99, cheque 3. Achei que tá bom, senhor. Tá livre o pouso. Oxenê 6142, decolado aos 01, controle 1198. 198, obrigado. Oi, boa tarde, aqui é o Quebec Air. Prossiga, Quebec Air. Passei a plataforma, agora avisar para você. Ciente, continue na proa da final da 97, reporta na curta. Reporta na curta, aqui é. Torre 2097.090, só contrato na final, pronto. Informo que o aeroporto de Ilhéus acabou de fechar para a operação visual. O aeroporto está operando instrumento. Solicito que o senhor informe qual é a intenção. Prossegui instrumento, senhor. Eu espero. Não. 2097 Ilhéus não opera instrumento. Ciente, ingresse via pista após a passagem no tráfego da TAM. Faça o backtrack na cabeceira e retorne via Taxiway Charlie. Ok, backtrack na cabeceira, retorne na via Charlie 2097. Semana 2017 vai prosseguir via Taxiway Delta, vai taxiar pela pista à direita, via Delta, libera e chama solo 121-1. Ok, direita Delta, ao librar 21-1-2017. Tá 3154, solo 02, libere à direita, solo 121-1. 21-1, obrigado, 3154. Quebec Serra Visual com tráfego, livre pouso para o sinal 7, vento 1, 40 graus 9 nós, só ajuste no 0 no 5. Meio volta no 7, Quebec Serra. Libere a próxima à direita e chame o solo 1-2-1-1. Próxima direita, 2-1-1-2-0-1-7. Quebec CA, seu solo 06, confirmando vai para o pátio 4. Vicente, à direita, estacionar a frequência livre. Oi, muito boa, voo 967.0 a 10, pronto. 967, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Alinha e decola, pista 1-0, voo 967. Voo no 884. No 884, Aliari manter 1-0. Aliari manter 1-0, voo no 884. Decolada 09, controle 1198. 198, boa. No 884, livre decolada 10, vento 160 grau 099, aeronave que decolou à frente, perfil de saída divergente. Tem no visual, iniciando na 190, vou no 884. Salvador, 355, 5595, alinhar e decolada 1-0, vento 1-60 graus 9 nós. Ali decola 1-884, decolada 1-1, controle 1-198. 198, bom, 1-884. 959 confirmada, linha e decola da 10, ventou 960 graus 99. Confirmando, é 9959. Confirma, foi para o 5595? Afirmativo, 5595, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 5595. Torre, muito boa tarde, azul 4462, passo ao externo, com o trem baixo travado, distância 10. 4462, continue a aproximação, reporte, trem checado, vento 160 graus, 99, aguardando autorização de pouso. Matiu, baixou e travou.